Então, esse crescimento intelectual vai fazer de nós, vai fazer para nós compreensíveis o que é certo, o que é errado, o que é a favor e o que é contra as leis de Deus. Esse crescimento intelectual nos leva ao segundo fator, que é o crescimento moral. Porque a partir do momento em que eu descubro qual é o caminho correto, eu tenho que ter força interior, eu tenho que ter força moral para trilhar esse caminho. Quantas vezes a gente sabe que está errando, mas não consegue conter os nossos impulsos e erra? Quantas vezes a gente é agredido verbalmente por um familiar, e mesmo sendo espíritas, lendo o evangelho, uma paginazinha do evangelho todos os dias, a gente ainda não engole e revida a agressão física e às vezes até verbalmente, às vezes até fisicamente. A gente sabe que não deve fazer, mas nem sempre consegue segurar. Isso é a falta do crescimento moral. O intelectual tá certo, eu não deveria agredi-lo, mas crescer moralmente significa reter esses impulsos e não agredir. Força para agir no bem, para deixar de lado as agressões, para pagar o mal com o bem através de uma prece, pensar no próximo antes de pensar em nós mesmos, a caridade, enfim. Mas quando a gente pensa, a doutrina espírita fala muito em moral, né? O doutrinador tem que ter moral, falando de grupo mediúnico. O doutrinador tem que ter moral, o médium tem que ter moral, todo mundo deveria ter moral. O que que é moral? Kardec fez essa pergunta aos espíritos, na questão 629 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde a ele assim, ó: a moral é a regra do bem proceder, ou seja, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre as leis de Deus. Ou seja, vamos nos apegar a esse pedacinho. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Eu não posso pensar só em mim mesmo. Eu tenho que pensar no coletivo antes de pensar no individual. Eu preciso ver o que as pessoas estão precisando. Nós viemos ao mundo para aprender, não para sofrer. Mas um desses fatores que nós precisamos aprender com urgência é pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. A situação social e moral do planeta Terra é complicada por isso, porque nós queremos tudo para nós e nada para os outros. Enquanto a gente não aprender e não mudar, a coisa vai crescer muito lentamente. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A espiritualidade responde que decorre deste, ou seja, o crescimento moral, ele é consequência do crescimento intelectual, mas nem sempre o acompanha. Nós conhecemos, que seja no nosso círculo de amizades, na nossa família ou na televisão, pessoas extremamente inteligentes, mas que moralmente acabam ficando devendo. Se a gente fizer um levantamento dos políticos, hein? Melhor não, né? Deixa para lá. E na questão 849, Kardec pergunta: qual é a faculdade que predomina no selvagem? Aquele ser recém-saído das mãos do Criador, nas primeiras encarnações sobre a forma humana. O instinto ou o livre-arbítrio? A espiritualidade responde que é o instinto, mas o que não o impede de agir com liberdade no tocante às situações dele. O Lima fez uma palestra sobre o livre-arbítrio para a gente em março, em Severina. Ele usou um exemplo interessante. Ele fala do ser encarcerado, a pessoa que está presa na cadeia. Ele tem liberdade? Dentro daquele espaço, dentro da cela, dentro daquele espaço em que ele habita, ele tem liberdade. Não tem? Ali dentro ele faz o que ele quer. Então, a liberdade do selvagem, ela pode ser comparada a essa situação. Ela é limitada a um número menor de opções, um número menor de necessidades. O selvagem só tem as necessidades instintivas. Quais são os dois fatores instintivos que nos levaram a sobreviver? A alimentação e a reprodução. Então a liberdade do selvagem se limita a isso. Nem a vida em sociedade eles não têm ainda, e nós já a temos. Então nós temos que pensar em muito mais coisas. Mas, um pouquinho mais instruídos do que um selvagem, que é o que nós vamos discutir na parte número 4 daqui a pouco, nós somos mais responsáveis pelos nossos erros. Então vamos discutir essa responsabilidade sobre o livre-arbítrio, ou sobre as atitudes que nós tomamos de posse dessa liberdade. Nós vamos discutir sobre três aspectos. O primeiro deles são os dizeres de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, concordando com o que nós já dissemos, quanto mais instruídos nós somos, mais culpados seremos se cometermos falhas. Ou seja, o selvagem, quando errava, quando matava alguém que o ameaçava, ele é menos culpado do que nós, se fizermos isso. Quanto mais instruídos e quanto mais a gente souber o que é certo e o que é errado, mais culpados nós somos se ainda trilharmos o caminho errado. Um segundo ponto dentro dessa responsabilidade é a chamada burla. Burla, burlar significa enganar, ludibriar, lesar, fraudar. Aí eu pergunto para vocês, é possível burlar as leis dos homens? Eu costumo citar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu saia daqui do Ielar hoje e resolva parar lá no Nandaló, em alguma daquelas lanchonetes, e encher o latão de cerveja. Vamos imaginar que eu faça isso. Aí depois, embriagado, eu pego o meu carro e vou embora para minha casa. Nenhum policial me parou, ninguém botou o bafômetro na minha boca, não houve nenhum acidente. É proibido dirigir embriagado, mas as leis de Deus, as leis dos homens foram burladas, não foram? Ninguém me parou, ninguém me pegou. E as leis de Deus foram burladas?